Neste mês, a Itaipu Binacional está celebrando 40 anos de criação. Conhecida pelo seu gigantismo, a hidrelétrica, que ainda é a maior do mundo em produção de energia, também é conhecida pelo seu pioneirismo, tanto na vocação energética, como na administração conjunta realizada entre dois países, Brasil e Paraguai. A construção da usina foi fundamental para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, que contava com pouco mais de 20 mil habitantes no início das obras. Em apenas 10 anos, a população saltou para a casa dos 100 mil habitantes. Em entrevista à CBN Foz, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek, comentou sobre o surgimento da hidrelétrica em 1974. Não existia no mundo um empreendimento dessa magnitude em parceria com dois países, de povos distintos, língua distinta, economias diferenciadas, idiomas diferenciados. Tinha um pedaço do território brasileiro e paraguaio, exatamente onde estavam localizados as Sete Quedas, que o Brasil e o Paraguai não se entendiam em relação à sua divisa. Havia uma interpretação do tratado e dos documentos brasileiros que a nossa divisa saía de Foz do Iguaçu até os saltos de Sete Quedas. Esse até para o Brasil era exatamente o final da Sete Quedas. E para o Paraguai, o até, ele interpretava que era o início das Sete Quedas. E ali, em direção ao maciço de Maracaju, que é o maciço mais alto. E depois o Brasil tem quase 1.600 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai. Quer dizer, o Mato Grosso do Sul inteiro é divisa com o Paraguai, mas é fronteira seca, não é dividida pelo rio, diferentemente de nós, que é exatamente o rio Paraná que faz essa divisa. E não se chegava a um bom termo sobre isso. E aí houveram diversas tentativas, mas diversas mesmo, até que surgiu a ideia de que tal, de vez de nós ficar brigando, vamos fazer uma grande usina. Esse problema que a gente diz que o Paraguai diz que é deles, o Brasil diz que é do Brasil, vai ficar submerso. A água são dos dois países, portanto ela é indivisível, e a partir daí se resolve também o problema fronteiriço. Mas mesmo com o enchimento do reservatório, ainda sobraram 1.370 hectares, que ficou essa dúvida se era brasileiro ou se era paraguaio. Então Itaipu comprou essa área, e essa área hoje corresponde a exatamente um parque de Maracaju, é o maior maciço florestal que existe, ali ao lado de Guaíra, ao lado de Mundo Novo e ao lado de Cidade de Salto de Guairá, onde forma esse complexo florestal de 1.370 hectares. O diretor brasileiro também falou sobre as perspectivas da Itaipu para os próximos 10 anos. Primeiro é que não vai ter nenhuma nova turbina a ser instalada. Quer dizer, a capacidade industrial da usina chegou no seu limite. 20 unidades geradoras é exatamente o que é o que recebemos em média de água pela média histórica. Então não tem nem local e nem água suficiente para querer fazer a 21ª unidade. Então, do ponto de vista de produção de energia, é isso que está aqui. Agora, o desenvolvimento tecnológico, esse não para. Então, Itaipu, por exemplo, começa de fazer e desenvolver produção de hidrogênio, células de hidrogênio. O que é isso? É você poder armazenar energia em células pequeniníssimas, aí uma caixa de fósforo, que é energia suficiente para abastecer um prédio inteiro. Um negócio fantástico, e Itaipu está desenvolvendo. Carro elétrico, utilização do biogás e energia distribuída, que cada produtor rural, de repente, possa produzir a sua própria energia. A modernização da usina se dará toda também com equipamentos desenvolvidos dentro do próprio Parque Tecnológico de Itaipu. Um trabalho cada vez mais forte das nossas instituições de pesquisa, de ensino, ir melhorando. Cursos de engenharia elétrica, engenharia mecânica, ciência da computação, matemática, física, engenharia ambiental, enfim. E agora o maior presente que Foz do Iguaçu recebe no seu centenário, já do curso de medicina, esse ano aqui para Foz do Iguaçu. Mas eu que tive que sair daqui para poder estudar, o orgulho que nós temos da nossa cidade de hoje ser um atrativo de jovens da América Latina inteira, do Brasil inteiro, vindo estudar aqui exatamente pela qualidade do ensino que essa cidade pode oferecer. Então, nos próximos 10 anos, eu vejo assim, uma ampliação cada vez maior da nossa infraestrutura, modernização e melhoria no atendimento do destino turístico. Entra aí o SENAC, o SESI, entra o SEBRAE, entra as faculdades, entra o Pronatec, entra o esforço que a prefeitura faz, o governo do estado faz, as entidades, enfim, as faculdades de ensino desenvolvem, capacitando cada vez mais a cidade para receber esse número extraordinário de turistas que a cada mês está aumentando. Tem aí, obviamente, de forma modesta, mas tem a participação da Itaipu Binacional. Embora detenha o recorde mundial de geração de energia, a área técnica da Itaipu ainda não está satisfeita. A meta para os próximos anos é atingir a marca dos 100 milhões de megawatts. Para isso, a Binacional deve investir constantemente na manutenção e na atualização tecnológica. Vassi Álvaro para a CBN Foz.